Chichen Itza. A civilização maia foi erguida sobre os pilares da ciência e religião. Acreditavam que ambas estivessem interligadas e que seus deuses antigos provinham das estrelas. Esse povo mágico viveu tentando cada vez mais se aproximar de suas crenças e buscando o caminho que os levasse ao coração dos deuses. Todo o seu vasto conhecimento sobre astronomia estão fundamentados na cidade de Chichen Itza. No centro da cidade se encontra o templo de Kukulkan, o deus serpente. Uma pirâmide totalmente de acordo com o calendário maia, seus quatro lados representando as estações, um degrau para cada dia do ano e 52 painéis esculpidos representando o ciclo de destruição e reconstrução do mundo. Tudo isso guardada por duas cabeças de serpentes que ficam em sua base. Isso te parece ficção? Tente imaginar que somente nos primeiros dias da primavera e do outono, um jogo de sombras desce em a pirâmide lembrando o rastejar de uma cobra. E adivinha aonde essa sombra acaba? Exatamente nas duas cabeças de serpente, na base da pirâmide. Chichen Itza não é importante só para o turismo da península de Yucatán. A cidade nos faz pensar em como era desenvolvida as ciências e matemáticas desde que um dia chamado de índios. Hoje dispomos de tecnologias contemporâneas que nos auxiliam nas contas mais simples, como ao usar uma calculadora do celular para conferir o troco do mercado. Nosso desenvolvimento, ao invés de auxiliar em nosso intelecto, acabou nos alienando e transformando-nos em seres dependentes do 4G. No passado, não se sabe como as civilizações foram capazes de construir pirâmides, muralhas, templos, observatórios, tudo sem o auxílio de máquinas modernas. E hoje mal conseguimos seguir no GPS sem cometer algum erro de navegação. Conhecer sobre as antigas culturas pode influenciar a maneira com que vemos nosso futuro como humanidade. É fato que temos muito para aprender com os antepassados. Os colonizadores europeus, por um erro de navegação, chegaram às Américas acreditando estarem na Índia, por isso batizaram os locais de Índios. Enquanto os europeus eram incapazes de navegar pelas estrelas, os maias estavam construindo pirâmides com efeito de ilusão de ótica em suas sombras, que só ocorrem uma ou duas vezes por ano.